2, 3. Anda cá, senta-te aqui ao meu lado. Diz-me lá o que se passa. Só que tens que te embaraço de dizeres bem no fundo aquilo que te atrofia e te rói por dentro a alma, tira a calma e te esvazia. Anda lá, vem comigo, vamos dançar. Rir por dentro e voar pelos quatro cantos do mundo sem nunca sair do lugar. Não resistas, vá, deixa-te ir. Palavra-chave é fluir. Quanto mais coisas te agarras, menos consegues subir. Deixa ver, testa franzida e enrugada. Estás com medo do futuro ou amarrado ao passado, sem saberes que esse inferno foste tu que o criaste, mas que podes sair dele. Basta quereres aproximar-te dos teus 8 sentidos, que são portas para acordar-te. Vai para dentro, tranchendo o campo. Não te esqueças do momento, nem te encantes com promessas. Ele vai sempre durar. Ei, ei, ei, ei. Tempo é pouco, é só um instante. Mas é nesse curto espaço que os sentidos estão alerta para a alquimia se dá. E a chave que guardas na atenção tens resposta. A alquimia é sentir, é abrir essa porta. Vem comigo, vamos dançar. Rir por dentro e voar pelos quatro cantos do mundo sem nunca sair do lugar. Ei, ei, ei, ei. Não resistas, vá, deixa-te ir. Palavra-chave é fluir. Quanto mais coisas te agarras, menos consegues subir. Ei, ei, ei, ei. Vai para dentro, tranchendo o campo. Não te prendas ao momento, nem te encantes com promessas, que vai sempre durar. Ei, ei, ei, ei. Tempo é pouco, é só um instante. Mas é nesse curto espaço que os sentidos estão alerta para a alquimia se dar.